para o nosso meia-meia sobre a Tira da Mar e Deus para o Deus. Autorizado em área de colora no 0240 graus 069. Paulo 10, 240 graus, 069. Eu não gosto 2, eu coloco 4, 5, 1, 1, 9, 8. 9, 8, boa tarde, 6, 1, 4, 10. Tá. Salvador, boa tarde, Senna, 6, 1, 4, 10. Senna, 6, 1, 4, 10, desculpa, 3, 5, 0, 5, 0, Puka. Tá mais velho, obrigado. Boa tarde, Sônia Beatriz, no 5. Boa tarde. Sônia Beatriz, no 5, teu colo não se escuta. Sônia Beatriz, no 5, contato radar, soltando 330, saída da Eurita, após 2 dias. Eurita, após 2, pode provar imediatamente, só com a formação na nossa frente. Pode, autorizado. Obrigado. Cajua, Saranel 142. Guarda a coordenação com o município, Exato. Controle da Sanel 63, você pode dar uma letra da presente? Pedro autorizado, como o outro. Pedro, muito obrigado. Utilizou o gol 966. Gol 1966, torre com 895. 1895, é isso? Assim, Salvador, gol 966. Coronel 966, posto autorizado 0, 220 graus, 069. Meu 42, vou direto para o meu 08. Direto para o meu 08, direto para o meu 42. O 967, por gentileza, o ATIS é Victor, e chame 121 decimal 1. 63, não tem que estar matando a presente para você dar a formação de 215 para o outro. Sim. Eu não fico 4, chama o controle em 1998. Renan 42, chama Recife, 268. 268, 142, boa agora, 3215 chama Recife na frequência 1251, informe o mesmo sobre o serviço. 1251 com o Recife, obrigado, boa tarde, senhora 63, vamos lá. Decolado 59, chama o controle 1-9-8. Tente voo 2009. Senhor, voo 2009, boa tarde. Voo 2009, passa gasto para 240, saída da El Coral. Da El Coral 240, voo 2009. Voo ou no 097, aqui que temos agora, é a pista 28. Programe a chegada em 20, vão na Cruz e 20. Agora é 28, curva à direita na proa 090. Direita 050, seu limite será 6 minutos na proa. É 090. Desça agora para 2 no pé com ajuste no 014. Vou 2009, proa 170 por 5 minutos. Do 4462, autorizado a chegada CARI, desça para o nível 120. Zulu da pista 28. Desça para 090. Desça sem restrições até o 090, azul 4462. 009, suba para nível 240. 240, ou 2009, aproxima da 1. Reduza 2209, desça para 4000 pés, QNH 10 no 4. Com 9036, sendo identificação, desça para o nível 120, na chegada CARI, QNH 10 no 4. Com 097, retorno para o sequenciamento, esquerda, proa 160. Nessa proa é a radial 110 Salvador. 110. 4, sem verificação, do transmissão 1 no 30, estrada CARI, QNH 10 no 4. Na frente do 5-4, com fim de velocidade. 2, reservado. Sim. Semicentro Recife, 251, no alterno 3395. 97, subindo 2009, número 2 na aproximação. Afastando Índia Vipa Zulu, ainda na escuta do controle. Papatango, Índia Vipa Zulu, se receber o controle, chame controle Aracaju, ainda 03. Sim, mantenha 2000 pés e a PRO, limite nessa PRO radial 100 Salvador, número 1 na aproximação, aguarde PRO para interceptar o localizador, ILS Zulu, carteira 2S. Azul 4462, desça para o nível 050. Chega a bordo de Zias, vai na proa de Cari. Bomba de 036, mantenha no máximo 290. Na minha 3 no 4, eu mantenho no máximo 290 em velocidade. No 4, direita 1, no 3. Gente, desliza o seu critério, reporte em condições de ser para o final dele. Só 3, 1, no 5, 4. Azul 4462, reduzindo agora 250, nós. 4036, 250. Então, 354, compete com a esquerda, proa 075, limite radial 100 de Salvador, aguardando a proa final para o Loco. Zero, sem identificação, desça para o nível 140, chegada CARI, tem negão no 014. Ah, desliza seu critério, porém negativo para de CARI, aguarde vetores para o sequenciamento. No momento, será o número 6. Desliza seu critério, no 620. Polo 097, permanece o limite, apro agora, apro sul. Permanece a sul agora, 097. Número de ponto? Número 2. Central 3154, esquerda para o norte. Esquerda norte. Bono 097 reduzindo 1809. 1809. Afirmativa, aguardando a próxima para o lote. Para interceptar, contato à esquerda agora na 330. Repasse estabilizado 3154, atualizado o sinal DMS em turno, sinal 3154. Repassaré atualizado o sinal DMS em turno 2234. Ponto 097 para o localizador, direita pro 230, repasse estabilizado, atualizado a descida agora até 3000 pés. 3230, emite seu lote, igual na 097 autorizado. Reduzido para 250. Sim, o terceiro céu 730 e ele já está separado. Três no quarto aguarda. Bola 036, desça para o 060. Afirmativo. Chanel 314, desce e mantém 120. Finalização dos Zulu 228, da 3154. Da 3154, corre agora 11895. 295, da 3154. Bono 097, autorizado a detectar no localizador, desça para 2000 pés. QNH 104. 207, localizador, vamos a 097. Azul 4462, reduzindo agora 1809. Salvador, uma boa 3154, sinal da pista 28, para Central. 3154, convindo de volta, então? Afirmo 3154. Então, 3154, autorizado pouso, pista 28, um vento variável com meia dúzia de nós. Sim, então 3154, convindo o pouso, pista 28. O ponto 097, solicita então uma área para fazer uma espera para melhorar as condições. Gente, passa para a posição, usar então a 3 mil pés. Vou usar a 3 mil pés para o ponto 097. 3 mil pés. Ocupa pela direita então no nível 070, nível 050. 050, Voo 9036, todos os vetores para o sequenciamento e também para espera. Correr direita para o 080. Ué, descendo para o nível 070. NR3, 14, tem condições de serviço para a posição da EL. Afirmativo, o senhor quer quanto pela direita? Pode ser pela direita no 120. Ativo 120, volta pela direita, o 63, não passa. Nono 620, tem condições de guardar ela para espera, nono 40. Guarda. Controle 8, né? 63, não passa. Vai ter que efetuar a hora que você tem mais de 60, depois temos uma formação à direita, não 20. Isso, 63, não passa, atualizado pela esquerda. Atualizado pela esquerda, 63, não passa. Adagação para o voo 097. Voo 097, autorizado a ordem, tem um jump em 3 mil pés. 3 mil pés, Alexandre Rocha, gol 907. O gol 9036, confirmando o nível para espera no 080 inicialmente. Bajão 05, comprou a norte, chama o controle em 1998. 398, Guardião. Tá 3154 no solo de 04, chame o solo em 1219. 1219, mais forte, de toda. Ok, ok. 105, prossiga o controle. Chegou no pronóstico, matando 6, vai até o segundo saldo. 2154, por gentileza, chama o solo 121 decimal 1. Bom, 1097, a torre agora me informa, a chuva já passou da pista 28 para a pista 10. Estamos agora somente aguardando informações atualizadas de teto e visibilidade para prosseguir no voo. Afirmativo, estamos aqui aguardando sobre o Zan, temos aí 15 minutos de espera. A estação de aeronave de aproximação para Salvador, a torre agora nos informou que está visual nos mínimos. Foi uma chuva muito forte, passou pelo campo e agora as condições já melhoraram, visual nos mínimos e também chuva no setor nordeste. Poxa, né? Minha presa não passa. Complete a curva agora pela direita para interceptar o localizador, descendo para 2010. Localizada final de DF, tudo responsabilizado. Somente confirmar, gostaria de esperar o melhor de as condições. Modo do homem em outra área de autoridade. Gente, o 1097 aguarde então. O distante ainda mantém a 3000 aguardando novas instruções. Guardando sobre o campo, o 1097. A próxima aeronave seria azul 4462, deseja prosseguir ou permanece em órbita? 1097 para possibilitar a aproximação das três aeronaves, compete curva então pela esquerda e a parte na radial na proa norte por 12 milhas. Proa norte por 12 milhas, vou 1097 com curva à esquerda. Correto, e mantém espera 3.7 na presente posição, vou 1097. Entre as 12 milhas, confirma. Ao estabilizar na proa norte, 12 milhas. 12 milhas a norte, obrigado. A torre informa o vento agora 1.70 graus com 3 nós. Já aguardando melhor. Azul 4462 continue descida até 2000 pés, permanecendo na chegada ao 4462. O Xanero 63 no 4 pode abandonar. Aguarde o Xanero 63 no 4. Bom, 9036 também deseja prosseguir ou permanece em órbita? Vai prosseguir o 63 no 4. O voo prossegue, 9036. O voo 9036, então, retores agora para o sequenciamento. Complete curva à direita, confirmando pela direita na proa 270. Direita 270, 9036. Oxanema 314, aguarde ainda mais uma alta para continuar na chegada número 3. Oxanema 314. Vai completar mais uma alta, aguardando o Oxanema 314. O voo 9036, continue descida até o nível 050. Nove decolado 18 controle em 198. Afirmativo 198, gol 1967. Informa aí que pegou vento de 130 com 8, ok? Ok, o vento aqui tá variando muito devido a essa formação aí no eixo. Positivo então, tenha um bom domingo aí, até logo. Vamos 967, contato com a arma decolagem, suba restrito nível 1110. Restrito 110, gol 1967, pode manter a proa 175. A divisa a seu critério, o gol, atenção, gol 1967, tem condições para completar a curva direita na 210? Correto, mantém a proa 210, seguindo restrito nível 1110. Nível 1-1-0, restrito. Voo 1967, proa 210, está restrito 110. Correto, para o gol 1967, restrito nível 110. Afirmativo. Voo 1-0-7-7, por exemplo. O 097 aguarde, mantenha pro norte, 12 milhas para a espera, aguarde instruções de controle. É, confirmado. O Xaner me avisa no 4, vetores para o sequenciamento esquerdo agora para 070. É, direita 070, aguarde para prosseguir na mesma. 19036, ou 9036, direita pro 030, limite radial 110. Direita 030, radial 110, ao 030. Voo 1630 na escuta. Voo 1620, controle. 1620, vetor de sequenciamento, direita pro 090, limite radial 150, Salvador. Localizada de cima até o nível 130. 036, autorizada agora com você a curva à direita, confirmando na proa 03. 065. Quenedão no 014. O voo no 097 agora funciona para o controle, confirme suas intenções. A aeronave que solicitou agora após a aeronave está na final, ainda não pousou, está na final ainda. Bem, será informado mais à frente, mas tem instrução, então vou pela direita agora para a espera, voo no 097. Imagina. O voo 9036 tem condições de reassumir a posição na a navegação pro de carga para continuar na chegada de pessoal e elétrico do luz. Imagina o voo no carga, não quero ver. Navegação prioritária, para o de Salvador, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, para o Cari, 12 horas, 16 milhas, 130, a aeronave da companhia com rumo ao Nordeste. Correção, por favor. Afirmativo, deixa para o nível 050. 050, Oceanário 63, 14. Controle Salvador Azul 4065, mantendo desvio à direita pro 300 por 5 milhas, Azul 4065. Sim, já posso desvio, já estou navegação pro Adileta, fica ao nível 110. Após desvio pro Adileta, descrito 110, Azul 4065. Controle, pode confirmar o limite na pro 70 pro Xaner 6314. Xaner 6314, limite na pro 70, radial 110 de Salvador. Limitado pela 1-1-0 de Salvador, 63, não, pai. O Oxanet 63, 1-4, já autorizado agora a completar a esquerda na proa 050. Tira 050, descendo para 05, meu Oxanet 63, não, pai. Correto, o limite dessa proa será radial 5. Acendendo na radial limitada, 63, não, pai. Condor 076, qualquer 10, transport level 120, reduce our speed to 250 knots. LF, tá 28, azul 4462. 060. Pere. Salvador, boa tarde, Azul 4462, LF está 28, baixado e travado. Azul 4462, vamos chuva leve, sobre o campo, pista molhada, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 04 nós. Livre pouso, está 28, Azul 4462, informa que perdeu contato, controle, frequência congestionada. Eu confio, que quem chamou, confio. 62, 23, Bom, 9036, desça para 2010, autorizada final de alerta do Lu. Reporte. 2010, autorizado final do Lu, vai reportar estabilizado, voo 9036. Xanem 3014, está mantendo proa, desça para 3000 pés, QNH 1014. 3104, Xanem 6304. Xanem 065, voando proa de Leda. Deixa azul 4466. A proa de letra, sobe para o nível 340 azul, 406. Voo no 620, esquerda agora pro 060. 060, voo do 620. Informação da torre, aguarde. Oxanel 6314, cobra localizador, esquerda agora 340, reporte estabilizado, reduzindo 1809. Esquerda 340, reduzindo 1809, reporte estabilizado, 6314. Correto, localizada descida até 2000 pés. Descida para 2000 pés, Oxanel 6314. Voo no 967, estando centro Recife, 251, na terra 3395. Correto, chame Relíquio 251 na terra 3395. No 967, Recife 251 na terra 3395. 351-3395, voo no 620, desça para 3000 pés. No 05, no retorno Salvador. 2-3-8-9-5. O canal reduzindo para aproximação, aeronave supressede na aproximação, 8 milhas à frente, 180 sobe. Reduzindo, o cenário 63-1-4. 9-0-3-6, estabiliza, está distante. Gente, 2-3-8-9-5. 2-3-8-9-5. Bom, no 620, mantenha a proa agora 0-4-0, pressão 0-5-0, limite localizador. Inicialmente vão ir para o edifício aguardando vetores para sequenciamento. Contato radar estabelecido agora 54 milhas nordeste, correção noroeste do BR de Salvador. Autorizada a descida até o 080. O 9036. Gol 9036, livre pouso pista 2800, 200 graus 039. Livre pouso 9036. Guardião 05, confirme intenções, pouso no Gré. Guardião 97, as condições agora do campo, os jogos mínimos e sem chuva no campo, somente na final da 10. Proa 180, limite localizador. 4065, estamos agora centro Recife, 1251 na terra 13395. Visão do INS, 6314. 6314, torre agora 10895. 10895, 6314. 3217 agora. Condor 076, wait a vector for space, turn left header 180. Your limit is 110 radio of Salvador VOR. Como chuva leve sobre o campo, pista molhada hoje, pista no 04. 7104, confirme o vento, por gentileza. O vento 210 graus, 039. 210 com 03, do Xanar 6304. 2000 pés. 2-1-1-6-2-0. Correto, reduzindo 1-8-0. 2-1-8-0-1-6-2-0. Quando 076, central 5,000 feet, altimeter 1-0-1-4. Aparecida 35, guarda o número 2-5-0, nós, no momento, número 7 na aproximação. Já 205, autorizado táxi baixo sobre a 1735, reporte livrando. Meia 20 esquerda, agora para o norte. Correto, aguardando a pro final para o localizador. Meia 3 e no 4, cheque trem, livre pouso, puxa 2-8, vento variado com 3 nós. Baixou e travou, tem pouso autorizado na 2-8, chanelo 63 e no 4. 340 é a porta estabilizada, igual ao meu já. Ou 1097, complexo à direita na rua 220. Direita 220, ou 1697. 1107, on your right, heading 210. Reporte no solo. Pelo 1-8-0. 2-0 estabilizado, por favor. Gente, completa aproximação, foi agora 108-5. 2-9-5, boa tarde, 2-0. 1-2-0-7-6, turn right and heading 250. Cara, simples, eu sou Alas 3-2, frequência livre. Veja no 7, desça para nível 050. Cara, 13 no 4, eu sou Alas 3-2, libera de à esquerda, chame para 1-2-1. Libera na próxima esquerda, solo 1-2-1-4, por quê? 1-2-1-1. 2-1-2-1-1, no 63, estou no 4. Boa tarde, gol 6-2-0, final da 2-8, mais tarde. 1-6-2-0, livre ponto, pista 2-8, vento 2-1-0 graus, 0-3 nós, e como pista molhada, chuva leve. 7-6-2-0. Maria, clear the flight direct Uzan intersection, and clear the ILS Zulu final, runway 28. Condor 076, frente a 3,000 feet. 3,7, reduz a 2,209. 1,884, visual com o Boeing da companhia na conquista. Após a passagem, o veículo está autorizado a alinhar e manter a cabeceira dos oito. Mais 35241, pronto. 35241, boa tarde, mantém o ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera, 241. 620, no solo 35, libere à esquerda e chame o solo 121, décima 1. 0. Passageiro 2261, na sua identificação, autorizado chegada a carga,